sequência. Mixada pelo DJ Macandy. We'll be right back. you set me free. I just can't get enough. I just can't get enough. French Total Eclipse of the Heart, Savage Only You, Backstreet Boys, As Long As You Love Me, Starlight Just Can't Get Enough, Eric Price, Call On Me, Disco Boys, Born To Be Alive, Rosala, Everybody's Free, Erasure, Lay All Your Love On Me. E começamos o Flash House de hoje com Global DJs, What A Feeling. Bom, esse só foi o primeiro bloco, meu amigo. O segundo tá bacana pra caramba também. Então, não saia daí de jeito nenhum. Você está ouvindo Flash House. 6:36. This is your radio station number one in Brazil. Hi, I'm Dua Lipa. Hey, it's Charlie Puth. I'm only one. The hits from Resende, top of Rio de Janeiro, the Rio Sul Radio. Inglês. Cedo ou tarde você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa você não aprende o inglês, aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês, já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Vamos dar uma chegadinha naquela época do Opera House, né? Vamos começar com 16 Bytes. civilization. Flash House.

And don't I truly believe that Rádio. My house.